Feliz aqueles que pacientemente vão atravessando a provação. Feliz aqueles que pacientemente vão atravessando a provação. Receberão a coroa da vida, Senhor. Gloria en un destino, que te diga feliz y mostrar.